Sul, cabeceira deslocada, 356690. Salvador, boa tarde. Tá batendo Bravo, X-Ray Fox, vertical da rotatória. Objeto 6721, 10 para 2000 pés, objeto 6721. 2010, o 6721 já no curso, localizador. Positivo, sem o mais, hein? Positivo. Chave 366, igual 941. Igual 941 no completo, chame torre em 1-8, decimal 3. 223, igual 941. 200 metros, não é esse de deslocamento? Para o TAN 356? Positivo, 1.200 metros. A cabeceira deslocada fica um pouco além da delta. Ok, obrigado. Tente até a próxima decolagem. Alfa Vita Juliette. E o Quebec Serra, prossiga. Não entendi nada não, senhor. Que o Quebec Serra, poderia repetir? Gente, pronto para a cópia? Quilo Quebec Sierra está autorizado 040 para Siri, decola da pista em uso 17 para a curva à direita após a decolagem, a saída será da El direto, a frequência do controle de Salvador é 1-9 decimal 35, o seu transponder é o 0123 Quilo Quebec Sierra. Juliette, informe alinhado e pronto para decolagem. Mal 3. Afirmativo. Complete, redução, chame torre 1-8, decimal 3, objeto 6721. Reduzindo, chama torre 23, 6721, até logo. Botão 334, após ITAP, Serra Vita 366. Após ITAP, Serra Vita 366, TAN 3834. Serra Vita, Google. 219, obrigado. Torre Velho 7721. Gol 941, continua a aproximação. O vento é 200 graus, meia dúzia nós, ajuste no 013. Cabeceira deslocada 1.200 metros. Pista livre, autorizado pouso. Gol no 941. Pouso, 1-0, gol 9-4-1. Jet 6721, número 2, continua a aproximação, aguarde informação de pista livre. Vento 200 graus, meia dúzia nós, ajuste 1013 e a cabeceira deslocada 1.200 metros. Sente a cabeceira, segue a aproximação web 6721. Está aqui, 1-0-7-3-4. Direcionamento, forme condições de decolagem. Interceptou a final da 97, visual com tráfego na 97 e com tráfego na final da 90. O Bravo está em posse. Bravo X-Ray Fox realiza novo 360 pela esquerda na final da 97, reporte interceptando. Afirmativo, 9360, Bravo, é que vocês falam. Índia Juliette, livre decolagem, pista 97, 180 graus, 629. receptor, a final da 197, o Bravo que você pode. Aguarda a passagem do tráfego na final da 10, é um 737 da Webjet, tá visual com o tráfego? Tá, afirmativo. Tem condições de manter separação visual e prosseguir para o 17 como número 2? Tá, afirmativo, tá reduzindo, já vai prosseguir como número 2. 941, solo aos 42, 121, décimo 9 ao liberar. 219, 941. Paulo Salvador, boa tarde, 941, livrou. Livre deslocada. 7, livre pouso, web 672 horas. Vitorinho de Juliette. Diego, 935, controle, até a graça, Diego. Pelo Quebec Serra, livre inicial táxi, informe para ingresso, pistão no 7. Salvador, gol no mar, 2-4. Trote, livre pouso, pistão no 0. Vento 190 graus, 629. Livre pouso na 0, Bravo X6 Fox. Firmando, pista 1 no 7, Bravo X6 Fox. 1 no 7, Bravo X6 Fox. Centro, trazendo a sua frequência, direção 110, reduzindo 250, 924. Direção de identificação. Edifor 924. Chegou para São Paulo, Congonhas. Informação no meu. Entendi, quem chamou? 3605, autorização de tráfego São Paulo, Congonhas, a informação é Romeu. Ciente, aguarde, TAN 3605. Tá aguardando, TAN 3605. Tá chegando a Mari 40. Passou Serra Vita 366, TAN 3834. TAN 3834, completo, chame torre. 1283. 1283, 14, TAN 3834. Passou, muito boa tarde, TAN 3216, até 1160, Prolimare. 059, Amari, identifique, desse mantém o 070, TAN 3216. Desse pôs, 070, 259, TAN 3216. Quanto autorização do 6771? Ainda não, comandante. Ele tá aguardando, tá pronto pro Schubert, finalmente. Solo LJ672, livrou na Golf, bom dia. 72, o vento 180 graus com 62 nós, ajuste 10, 13, cabeceira 10, deslocada a 1.200 metros. Afirmativo, ciente, apostará passando, já Vitor 372, Vitor 3834. Livre ingresso, cabeceiro no 7, caçador 06. Bravo X-ray Foxtrot, solos 4-4. Backtrack autorizado, informe livrando a pista. Web 6771 no pronto para cópia. Afirmativo, prossiga. Web 6771 está autorizada 340 para Guarulhos pela Upper Whisky 50, previsto saída da EL, transição de NER, curva à direita após a decolagem. Pista em uso é 110, a frequência do controle Salvador, 119 decimal 35, seu transponder é 5544, Web 6771. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50, saída da Eldiné, decolada 10 com curva direita, controle 11935, transponder 5544, 6771. Afirma. Couto. Isso. Bom voo. Valeu. Tá 3605, pronto para cópia. Pronto, cópia 3605, Batan. Tá Gran 3605 está autorizado nível 360 para Congonhas pela Upper Whisky 58, previsto saída, gole, transição Gonza, curva direita após a decolagem. Pista em uso é 110, frequência do controle 199.35, seu transponder é 5556, está na 3605. Autorizado 360 para Congonhas, via 58. Pede gole, transição Gonza, curva direita após, levanta 190, controle 1935, transponder 5556, é o TAN 3605. Assim. Paulo Salvador, bom dia, TAN 8001. Magnética 115 por 10 milhas. Vicente. Controle Salvador, boa tarde, 3660 da TAN, informação, Romeu. 3660, TAM, identifique, décima tem o 090, a chegada Mari, o ajuste 10, 13, reduza 2509. Confirmando, descendo o 090 na Mari, qual a velocidade? 2509. TAM, 3206, reduza para 2209, 3206. 2209, 3206. Controle Vitorino de Juliette, quando o senhor solicita 2.500 na proa de Valença? Pode ser 1.500 inicialmente? Já está batendo o nome 1.500, senhor. Se batendo 1.500, aguarde para a subida. Afirmativo. Vitorino de Juliette tem condição de voar direto, Valença? Afirmativo. Direto Valença no 1.500. Direto Valença, Juli. O gol 1924, desce e mantém o 0620. 060924. Azul 4082, chame o controle. Salvador, em 1208. 1208? 1208, descida para o 050. Descida para o 050, 208. 5408. Controle, caçador 06. Caçador 06, controle. Acionado 0150, agora para o corredor Axé e centro de convenções. Corredor Axé, centro de convenções, caçador 06. Salvador, boa tarde, com 600, informação Quebec. 250 nós, na chegada Mari, identifica até 100, gol no 600. 250, Mari, uma centena, identifica. Boa tarde, o TAN 3834 de novo. TAN 3834, ciente, livre táxi, Alfa, Kilo, pátio 3, portão 04, ok? Alfa, Kilo, pátio 3, portão 04, TAN 3834. 050, vai voar toque agora e reduzindo, 924. Controle ao gol 600. Gol no 600, prossiga. Possibilidade de coordenar a RNAV da 10? Mais próximo, gol no 600. Zero. Gol 1924, chame controle Salvador, hein? 120, decimal 8. 208, boa. TAN 3216, atingir, mantém o 060. Atingir, mantém o 060, TAN 3216. TAN 3660, atingir, mantém o 0160. É, autorizado 070, 070. Patrônio Vitorino de Juliette, solicita 1.000 pés agora, passou o farol da barra. 1.000 pés para manter sem condições visuais, Vitorino de Juliette. 7, Juliette. Olha o Kilo, como é que tá? Obrigado. Inicialmente no perfil da saída, aguarde, Kilo, como é que tá? Gol no 600, reautorizado 080. 080, gol no 600. está autorizado o seu táxi, Web 6771, via Índia à direita, Alfa à direita, depois a interseção Delta, cabeceira deslocada 1.200 metros, ajuste 1.013, 1.013. Quando próximo da Delta, o senhor vai chamar a torre 1.8.3, Web 6771. Autorizado de Alfa, Delta, no ponto de espera na Delta, chama a torre 1.8.3.6771. Afirmo. Não, senhor. 8001 no pronto para quatro. Pronto para quatro, senhor. 001. É 8001, está autorizado 330 para Recife pela Upper Whisky 58, previsto saída Pouca, transição Aracaju, com curva à esquerda após a decolagem. Destino já 110, frequência do controle 119.35, seu transponder 5560. É 8001. Gente, autorizado Recife, nível 330 de Upper Whisky 58. Pouca, Aracaju, curva esquerda após decolagem, está 1-0, controle sinal 35, transponder 5560, 8001. 3660. Salvador, gol 1754. 754, vento 200 graus, meia dúzia nós, ajuste 1-0 no 3, livre pouso pistão 0, cabeceira deslocada 1.200 metros, gol no 754. Livre pouso na pistão 1-0, cabeceira deslocada 1.200 metros, gente. Vitória Juliette, prosseguindo em condições visuais, o conselheiro estimado de pouso? Estimado de pouso? Positivo, eu só gostaria do estimado para o pouso. Controle licente, 1-2-3-4-5. 3-6-0-5, box 5, pushback acionamento. Pode realizar o pushback acionamento. Aguardando o TAN 3-6-0-5. Não, está autorizado, está autorizado, repito. Ah, tá, chegou muito baixo aí. Então está autorizado para o estacionamento, reportará para o táxi do TAN 3605. Afirmo. Azul 4061, pronto para a cópia. Segue. Azul 4061 está autorizado nível 340, repito, 340, autorizado pelo Centro Recife para Campinas, pela Upper USC 58, prevista saída Gole, transição Gonza, com curva à direita após a decolagem. Pistinho 1110, frequência do controle Salvador, é 1.9.35, seu transponder é o 5545, 4061 da Azul Airlines. 4-0-6-4-0-3-4-0-3-4-0-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 controle Salvador, em 208. Desce ao 150, chama Salvador 1201. 120, decimal 8. Afirma aqui, 1208. Volume 600, ao atingir, mantenha o nível de voo 060. Confirmado, a última altitude autorizada, controle Gol 600. Nível de voo 060. 060, Gol no 600. Salvador, muito bom dia, 924. 924, continue a aproximação, aguarde informação, pista 10 livre. Você escuta, 924. Golo 600, reduza para 210 nós, Golo 600. 2109, Golo 600. Golo 697, para o sequenciamento, 2209. Golo 754, Ciente, Livre Táxi, Alfa Juliette, Portão 8, ok. Alfa e Juliette para o portão 8, Ciente, Golo 754. Não, vou melhorar, corrige, vamos corrigir. Golo 754, modificação de táxi. Você vai fazer Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio Principal, Portão 8. 5 para o pouso, aguarde a autorização, Golo 600. Afirmo. E 771 após a alinhada decola assim que a pista livre? Afirmativo. E 771 livre o ingresso, guardando autorização de decolagem, então logo o azul libera a pista. Livre ingresso, vai aguardar a liberação para decolagem, 771. Solo, tá 8001, 811 para pushback e acionamento. É 8001, está autorizado pushback e acionamento. Autorizado, push e acionamento, 8001. O 4082, solo 59, agiliza liberar via Golf, chame 121-9. Livrando Golf 219, bom dia. Sol Salvador, azul 4060, posição 9. Solicita acionamento na posição. Em 120, decimal 8. 08600. 60, na posição. Posso buscar. Sol Salvador, muito bom. Boa tarde, azul 4082, livrou a Golf. Azul qual? 4082, livrando na Golf. Controle de Salvador, boa tarde, Papa Romeo Golf Bravo November. Papa Romeo Golf Bravo November. A sua identificação, na chegada Mari, desce para o 050, reduza 2509. Identificou, descendo para o 050, reduzindo o Golf Bravo November. Está atento da informação, Romeu. O de direito poderia moderar para o Golf Bravo November a execução do procedimento GPS para 10. O dia será coordenado quando mais próximo, está anotando a sua solicitação. Golf Bravo November. Bravo November. 1.200 metros, vento 200 graus com meia dúzia nós. Quase a pista livre, tem 32 no meio. A cabeceira 17, realizando missões militares. As curvas para a direita ou à esquerda também dependerá do circuito de tráfego, ou melhor, do cenário do momento, ok? O senhor poderá fazer esperas em Itapuã ou ao norte, sujeito ao cenário do momento. Romeu Hotel Oscar vai acionar o corte 0170 apenas para a identificação do controle, porém não chamará o controle. O senhor permanecerá na frequência da torre em 118 decimal 3. Romeu Hotel Oscar. Para o táxi da 3605, POB 49, alterno Galeão, 4 horas de autonomia. 340. Subindo ao 340, vou dar eu. Estou confirmando 6771. 6771. 7 à direita, depois à direita na Alfa e depois Delta, cabeceira deslocada, 1200 metros. O ajuste é 1003, no 0 no 3. Quando próximo da Delta, chame torre 1 no 8, decimal 3. Juliette, Alfa, Delta, fim de 2200 metros deslocado. E vai chamar torre 23 para 3605. Afirma. Olá, Flamengo 924, bom dia, Libra. Voo no 924, ciente, faça táxi via Alfa, mantenha a posição antes da taxiway Kilo, ok? Ciente via Alfa, vai manter a posição antes da Kilo, 924. Web 6721. Web 6721 para Fortaleza, queira aguardar. Romeu Hotel Oscar para acionamento, táxi, decolagem, chame torre, 1 no 8, decimal 3. Fala o gol 9754, está ingressando no pátio principal para posição 8. Gol 9754, afirmo, seu ingresso no pátio principal, vá para o portão 8. Informo que o senhor vai encontrar o gol 406, questão azul 4061, acionado no box 9, só acionado, ok? Tá sim. Alô, azul 4060 para pushback. Seria o 4061, não confere, comandante? 4061, corrigindo para pushback. Ok, o senhor vai aguardar ainda para iniciar o seu pushback. Eu tenho um New Generation da Gol parqueando para o 8 e tem um Alfa 320 da TAM que vai iniciar o táxi. Depois disso, o senhor vai ser autorizado. Sente 4061. Solo TAM 8001 para o táxi, 68 a bordo, autonomia de 3 horas e 40 até na Natal. 68, 3 e 40 com Natal de alternativa. Ciente, aguarde para iniciar o táxi. Guarda. E a Golf? Golf, 2 1 9, obrigado. Boa tarde, torre 3660, passou externo, baixado, travado. 3660, boa tarde, 200 graus com 6,12 nós é o vento, ajuste 1013, cabeceira deslocada no 1200 metros, aguarde pista livre. 1200 metros, 3660. Na Delta, TAM 3605, pronto, aguardando o tráfego na final. 3660, pista livre, autorizado pouso. Autorizado pouso na 190, 1200 deslocado, TAM 3660. 3605, mantenha taxiway Delta após o tráfego da companhia na final, autorizado alinhar e manter a cabeceira deslocada. Então mantém na Delta, após passagem do mesmo ali, mantém na 10-3605. O vai até a Delta. Antes da Delta vai manter posição e vai chamar a torre 1 no 8 decimal 3. Tá? 8001, observe ainda a aeronave da Azul no box 9 acionado, ok? Taxi de Apacho, Juliette à direita, Alfa à direita, vai manter antes da Delta, torre de 83, está 8001. Afirmo. Fala, gol 924, passa naquilo. Gol no 924, ingresse no pátio 3 agora. Pátio 3, via aquilo, 924. Via aquilo. É que via aquilo, 924. Volta 32, ano meia, na sua disputa. TAM 32 no meio, ciente, continue o seu táxi antes, reporte antes da interseção Kilo. Antes da Kilo, TAM 32 no meio. Afirmo. Caça 206, controle. Vertical do farol de Itapuã para retorno ao aeródromo, caça 206. Caça 206 para coordenação, chame torre, 1 no 8, decimal 3. 118-3, caçador 06, grato. 089. Ok, está a partir da Delta, companheiro, a pista? Um pouco depois da Delta, cabeceira deslocada. Obrigado. Torre, caçador 06. Caçador 06, mantém o setor de Itapuã, aguarde para prosseguir para 17. Mantendo Itapuã, caçador 06. E ela vai se posicionar de tal forma que o senhor possa ingressar no box 09, ok? Estimativo, vai seguir o táxi via Pate, visual com aeronave da companhia puxando pro 9, do 40 e 2. Afirma. 5. Afirmativo, caçador 06. Para a cabeceira 35, aproximação autorizada no 50 graus ou no 0 nós. Reporte sobre a cabeceira 35, caçador 06. Reportará na cabeceira 3506.